Bono 246, está autorizado o final do procedimento LF satisfeito, é só parar 2 mil pés, altímetro 1016, reporte estabilizado. Final do sessões, deixou para 3 mil pés, altímetro 1016. Agora 4235 da Azul. Azul 4235 completa final torre 118.95. 1895 agora, 4235, ótima noite. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 4235 estabilizado no X-Ring do 10, já avistando a pista, está 1.5 milhas do marcador. Rede Azul 4235, ajuste 10 no meia, continue a aproximação, guarda autorização de pouso. 10 no meia, na sua, 4235. Pode dizer, pode voar Frote, gol 096? Gol no 096, como foi por mais quantas milhas na Marca Pro? É, nós estamos na proa 020 no momento, mais 20 milhas. Certo, autorizado o desvio, aguarde coordenação para voar direto, só depois temos uma chegada, um tráfego na chegada bom, aguarde autorização para voar direto, só. É sim, estou recebendo um aí, está 1.500 pés acima. Não, tem um tráfego adicional. Ok, então. O 1888, controle Salvador, assina identificação, desceu para o nível 050 na chegada bom, ajuste de altímetro no 096. Confirme o vento para azul na curta. 070 graus, 5 nós, azul 4235. Sim, obrigado. Azul 4235 no solo 39, direita 121, décima 1. 170, controle Salvador, sem identificação, depois para o nível 060 na chegada bom, canja na chegada Mara, ajuste altímetro no 016. Gol 1096, tráfego, posição 11:02, rumo sudoeste, passando nível 170, descida ao nível 050, Boeing 737-700. Após cruzar verticalmente com o mesmo, está autorizado voar direto a Buco. Tráfego superado, autorizado direto a Buco, chama agora o centro Recife, 126.85, alter 125.45. Afirmo. E o 5972 está autorizado a final do procedimento LF Expression no 0, desce para 2 mil pés, altímetro no 0 no 6, reporte estabilizado. Autorizado ILS. 41, controle 120, decimal 8, boa viagem. 1208, obrigado, bom trabalho. 8, decimal 95. 118, 95, 1245. Controle Salvador. Sem identificação, vista para o nível 070, no ideal descida, na chegada Mare, ajuste altímetro no 016. Passar agora no 240. Gol 1170, autorizado descida para o nível 050, reduz a velocidade 230 mais. O 1888 está autorizado a descida para 4 mil pés, altímetro no 0 no 6. Controle Salvador, Oxané 6313. Oxané 6313, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída da EL após Leda Direto Bridge. Da EL Leda Bridge 360, Oxané 6313. Gol 1970, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 060 na chegada a Mare, ajuste o altímetro no 016. Na M2-24, controle Salvador, assina identificação, desceu para o nível 080 na chegada Mari, ajuste altímetro no 016. 246 no solo aos 45. Pode virar direito, decimal solo 1, 2, 1, decimal 1. Vira direita, 2, 1, 1, gol 1, 2, 4, 5. Boa noite, é o Rio 5972, estabilizado em LS, confirma a chave de trabalho. Rio 5972, agiu chão 0 no meia, pouso autorizado pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no nós. Rio 5972. Ok, Rio Souza para o Rio 5972, obrigado. O 1888 está autorizado a final do procedimento de LS X-Way, chão 0, você para 2 ampéis, altímetro no 0 no meio, a reporta estabilizada. Gol 1170, você para 3 ampéis, altímetro no 0, 1 no meio. 3016, gol 1170. Tem que mais um Valério agora sobre o campo, que ele fica atento a possível. A pista provavelmente deve estar úmida, ok? Ok, fica. 970, desce para 4 mil pés, altímetro no 0, 1 no meio. No 70 sobre vetoração, mantém presente proa, limite localizador, completa redução 2009. Afirma. Direita, 121, decimal 1 aí, 5972. 121, 1. 1170, completa redução no 709. Vai passar o localizador, o tráfego precede agora posição 2 horas e meia dúzia de milhas. A 2 mil pés, Boeing 737-700. Gol 1970, reduz a velocidade 2009. Aguardo. Gol 1170, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS, XY0, voe todo e duna, reporta estabilizado. Reporta, gol 1170. Gol 1970, desça para 3 mil pés, sob vetoração mantém presente, proa, limite localizador. Mantém na 6224, desça para 4 mil pés, altímetro 1016. Gol 1888, completa a final, chama agora a torre 118, décimo 195. 18958, até. Celé 6224, reduz a velocidade 220 mais. Interno, trem baixo, checado. Gol 88, tráfego avistado, ajuste 10 no meia, pois a pouso pistão 10, vento 1,40 graus, 10 nós, tenta pistão úmida. Assente, teve pouso, 26, 86. Chamé 6224, sob vetoração, mantenha presente pro limite do localizador, desça para 3 mil pés. 3 mil, mantém pro limitado pelo LOC, né? 6224. Gol 1970 para o localizador, curva direita pro 075, reporta estabilizado. Desça para 2 mil pés. 1970. Gol 1170, reduza para a velocidade de aproximação, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895. Boa, obrigado. Não posso. Canal 6224, reduz a velocidade 1.70 mais, desça para 3 no pé. Trip 5515, autorizado, descida para 4 mil pés, altímetro 1.016. Para 4.000, altímetro 0.96, 3.5.5.5. 1970, desça para 2 no pé. 3.000, 970. Oxa, 6224, tráfego 1 hora, meia dúzia de milhas, na aproximação final, Boeing 737-800. Vai seguir o mesmo, aguarde o retorno final. 9224 para o localizador, curva direita para o 060, reporta estabilizado. Desça para 2, meu pai. 060, mesmo pés, descida, reporta estabilizado. Estabilizou 970. Completa a final, torre 18195. 18195, boa. Canal 6313, na escuta do controle. Agora o centro, Recife, 125.1, no alterno, 133.95. Vento 190 graus, 10 norte, tenta a pista úmida. 170, gente, baixado checado. Para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite, vai nessa proa por 101. Reduz a velocidade 200. 2110 milhas nessa proa. Passarelli 2224, controle Salvador, sem identificação, desceu para o nível 050 na chegada a Maringá, ajuste altímetro 1016. Autorizado. Trip 5515, desça para 2.000 pés, vem na proa de Duna, está autorizada a final do procedimento ILS, que sua IP chama 0, reporte estabilizado. Vente para 2.000, proa de Duna, informará no, no localizador, o Trip 5515. Bem, bom dia, boa noite, gol 970, passou fila, baixar trabalho. Gol 970, boa noite, ajuste no 0 no meia, busque aproximação, guardando pista livre. Pistão 10, vento 190 graus, 8 nós. Ele pôs no 0, 1970. Apenas atento à pista úmida, ok? Gol 1970. Obrigado. Controle 6224 estabilizado visual final 10. Vai passar o marcador externo, chama agora a torre 18.95 composto. Obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, Oxa 6224, final, baixado travado. Oxa 6224, boa noite, ajuste no 0 no meio, continua a aproximação, guarda no pista livre. O 970 no solo 0101, liga à direita e chama o solo 121 decimal 1 agilizado. Localizador, o trip 5515. Agora a torre 118, decimal 95. Torre 108.95, grato, boa noite. Vamos. Estou no 0, vento 190 graus, meia dúzia de nós, atento à pista úmida. Leve pouso 10, 6224. Salvador 35595, nacional 1 milha 2 terra. 35595, ajuste no 0 no meio, continua aproximação número 2 para pouso. Gente, 35595. Passarei 2224, está autorizado a final do procedimento ILS XY0, deixa para 21 pé, alcimento 10 no meia, reporte estabilizado. 2016, portaria estabilizado, 2224. 6224, solo 03, direita, 121, décima 1. Dono decimal 1, confere? Afirmativo, 1211, agilizando na medida do possível, 6224. 1723, controle Salvador, sem identificação, deixou para o nível 050 na chegada com ajuste de altímetro no 0 no metro. Claro, ficou no 0, vento 180 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 0 no meio, atento à pista úmida. Gente, trem baixado, travado. Na 3178, controle Salvador, sem identificação, deixa para o nível 060, na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 0 no meio. Conforto de AT, good evening, maintain hold short. Azul 448 line up and wait turn 10. No solo 06, direita 121, décima 1. Livrando a direita 121. Tango 4488, clear for takeoff runway 10, wind is 170 degrees, 5 knots. For takeoff runway 10, 170 degrees, 5 knots. Tango 4488. Azul 4488, airborne at 08, tower of departure control 120.8. 120.8, 4488, yeah, what I see. But. Project, good evening, Azul 4488. Good evening, Azul 4488, radar protection departure, climb to flight level 390, Puka departure, casual transition. Roger, Puka, departure, Aracaju, transition, flight level 390, Azul 10-10-10-4, estabilizado. Passarei 2-2-10-4, completa sinal, chama agora a torre 118-95. 18-95, grato, daqui a pouquinho, 2-2-10-4. 18-95, bom posto. Boa noite, é o passarei do 10-10-4, estabilizado na final. Passarei 2-2-10-4, tente ajuste no 0-6, última aproximação, é porte baixado travado, boa noite. Boa noite, já está baixado e checado. Clear the vehicles of 4488, something for how many miles? Approximately 18 Puka position. Roger. Zona 78, desça para 3 mil pés, altímetro no 0-6. Gol 2, gol 1723, desça para 2 mil pés, altímetro 1-0-6. Então 3178, reduza a velocidade 2209. Reduzindo a mínima na presente 240, tá 3178. Reduza 2409, o tá 3178. Conoeste, tenta a pista úmida, passeio 2224. 7, 2224. Prezando 78, vetoração para sequenciamento, curva esquerda PRO 020, limite radial 2903, Salvador. Reto. Fly direct to Jam and contact now with center 126.85, infonable 125.45. Fly direct to Jam and contact the recipient 126.85, infonable 125.45, or 24488. 1723, autorizado a final do procedimento LS Extremo 0, reporte estabilizado. Vai estabilizado, 723. 2224, no solo 04, direita 121.1. Direita 121.1. São 3170 em condições de redução 2009, dá presente? Afirmativo, reduzindo 200 lá, TAM 3178. Grato, aguardo o vetor final, TAM 3178. TAM 3178. São 3178, desça para 2181, está autorizado a final do procedimento LSX2. Fecha no zero. Vai seguir tráfego na aproximação, a meia dúzia de milhas, Boeing 737-800. Paciente voa Duna, desça 2000, autorizado X-Ray, está 3178. Tá 3305, autorizado em área, decolar pistão no zero, 140 graus, 5 nós. localizado, Gol 723. Gol no 723. Está passando agora a posição do Uno, completa a final, chama em torre 118, decimal 95. 895, boa. Ó. Salvador, Gol 723, boa, vai passar sem braço. Gol no 723, ajuste no 0, no 5, reporte baixado e travado. Vamos lá, baixado e travado, 723. Tá 3305, decolado 18, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa noite. Gol 723. Sente, Gol 723, tráfego avistado, autorizado por posição 10, vento 170 graus, 62 de nós, atenta à pista úmida. Sente, reposição, informação, senhor, sou transição para seguida de forte ruído. Gente, Gol 723. Porta final, chama agora a torre 118, decimal 95, bom posto. Torre 1895, obrigado, tá 31978. Oi, Salvador, muito boa noite, tá 31978, passando Duna. 3178, boa noite, continua aproximação número 2 para pouso, ajuste no 0 no 5. 10 no 5, aguardando o 3178. Gol no 723, no solo 21, no direita, 121, decimal 1. Cheque trem, pouso autorizado, pista 1 no 0, vento 1 no 6, 0 graus, 5 nós, visita pista úmida. Tá certo, está baixado, travado, autorizado, pouso na 1 no 0, tá 3, 1 no 7, 8. 3178, no solo 23, direita 1, 21, decimal 1. Direita 211. Rota 3. 3178. Chama Noro Centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 126.85, alterne 125.45, tá, 305. D5972, autorizado a linhagem, decolar, pistão no zero, vento 1970 graus, 8 nós. 9972, decolador 30, controle 120, 218, boa viagem. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, o Rio 5972. 5972, contato radar na decolagem, para o nível 400 na feira da Elma, após o leito direto eu. 400, solicita modificação, nível 340, da El, Leda, Eud. Sim, aguardo coordenação para o nível 340, nível 5972. Está dando 340, nível 5972. E o 5972 está autorizado, nível 340, como final. Nível 3, nível 5972. Boa noite, autorizado aliás, decolar pista 10, vento 200 graus, 7 nós, 001 na do... 1098.